alegria é brilhar com as estrelas lá no céu. As lembranças vão ficar lá em São Tomé, e os capotes e as curvas que a vida dá. Um dia desses me lembrou você. No balanço, a luz do luar, você me explicando o quanto é bom amar, o quanto é possível suportar esse mar, até quando vai dar pé, e os capotes e as curvas que a vida dá. Num piscar de olhos me levou você. As curvas que a vida dá, num piscar de olhos me lembrou você. Um dia desses me levou você.